você, você é especial. É muito difícil alguém fazer o que você faz igual. Somos especiais todos, de alguma maneira, cada um com seu jeito de ser. Somos especiais todos, de alguma maneira, cada um com seu jeito de ser. Ninguém no mundo é como você, você é especial. Agradeça por estar aqui, viver é tão legal. Somos especiais todos, de alguma maneira, cada um com seu jeito de ser. Somos especiais todos, de alguma maneira, cada um com seu jeito de ser. Cada um com seu jeito de ser.